Você tá em outra, mas eu tô aqui pra te fazer pensar, te mostrar que outro que você é minha garota. É. Caralho, rapaz, foi um beat de trap, porra. 17 anos e um 38 10 em 7, manos, tenho 28. Desde a 7, tamo no corre do boldo. Do cabana ao centro, mano, é tudo nosso. Dos bacana sujo, mano, é nós de novo. Investindo alto, lembrei a miltinho. Dinheiro a gente não tira do banco. O corre das notas, lembra o Tibauzinho. Dinheiro a gente só tira de branco. As de 20 é a meta. Mano, nós estamos salvando as espécies, ó. A flora especial. Só cola louco, sacola no peso, ó. Pago preço, ó. Mancada já, mas sem balanga, beiço. Pra não ficar feio. Pra mim são negócios, mano, e nada pessoal. Uau, uau, uau. Filha da puta no tapa não morre. Fala de mim, mas no corre ele corre. Sei que ele corre, dá mole no assume. Me diz se cê é homem. Por essas e outras questões, maninho, o que eu só queria ter. 17 anos e um 38 Desculpa, mano, eu não sou herdeiro. 17 manos querem me ver morto. Quero ver qual mãe que vai chorar primeiro. 17 anos e um 38. Fabrício, desculpa, isso é discurso? Não, isso não é discurso. Discurso me lembra algum velho russo. Ao falar de armas e maioridade num país sem norte, só polaridades. Fato todo, pobre já vai nascer preso. E pra ser morto não existe idade. E pra esses jovens militantes, estudantes, elegendo militares aos milhares. Querem intervenção sem noção, imagino que são idiotas se armarem. 17 anos e um 38 Um dia numa festa de branco, daquelas que sempre acabam em briga, uma estudante bem equivocada fez uma piada e me chamou de niga. No mínimo pensei, mas que racista. Só depois tive certeza, quando a mina branca perguntou meu nome, de qual morro eu era e se eu tinha seda. Quis zoar a patricinha, se eu fosse mais barbudo e empoderado, mas naquela mesa tão gentrificada, meu lugar de fala era ficar calado. Nessa um brother de dread e violão chegou tocando Legião, Faroeste, Caboclo, mais de 7 minutos. Mano, onde eu só queria 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um 38 17 anos e um